Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. Dilermando Reis. Meu pai era um violonista amador de considerável habilidade. Ele sabia ler música, acompanhava serestas de choro muito bem e impressionava a todos com um repertório solo de umas 15 ou 20 músicas. Outro dia eu revirei a memória para inventariar o que ele tocava. Músicas como Abismo de Rosa, Xalana, Na Baixa do Sapateiro e tal. E cheguei à constatação de que todas as músicas que ele tocava vinham do repertório de Dilermando Reis. E não era por acaso. Para a maioria dos brasileiros que tem uma idade suficiente para ter acompanhado a era do rádio, Dilermando é a encarnação do estilo e da sonoridade do nosso violão solo. Ouvimos de Dilermando Reis, Noite de Lua, interpretada pelo autor, que vem do LP Abismo de Rosas, de 1961. Dilermando Reis é provavelmente o músico mais popular de toda a história do violão brasileiro. Ele pertence a uma elite de instrumentistas respeitados, como Jacó do Bandolim ou Egberto Gismonti, que são reconhecidos pela massa do público. Ele cristalizou para os ouvidos brasileiros a sonoridade do violão de seresta, de cordas de aço, isso com centenas de gravações e milhares de programas de rádio. Hoje, um solista de violão no Brasil ou é descendente de Dilermando ou reage contra o seu estilo. Ele nasceu em Guaratinguetá em 1916. Foi o terceiro de uma família de 15 filhos. E aprendeu violão com o seu pai, que era um funcionário da prefeitura que também gostava de serenatas. Dilermando só queria saber de tocar, abandonou os estudos e, sem paciência para aprender teoria, tocava de ouvido todos os sucessos da época. Em 1931, passou por Guaratinguetá o violonista Levino da Conceição, que era bem popular na época. Esse Levino ficou impressionado com Dilermando e convenceu sua família a deixar que o acompanhasse em uma excursão pelo Brasil. O Dilermando, assim, trabalhava como guia de Levino, que era cego, e, em troca, recebia orientação para chegar à maturidade artística. Ouvimos de Dilermando Reis o choro Feitiço, interpretado pelo autor, numa gravação de 68. Em 33, Levino e Dilermando chegaram ao Rio de Janeiro e foram morar numa pensão. Por alguma razão inexplicável, Levino viajou sozinho para a Bahia, dizendo a Dilermando que mandaria buscá-lo. Ele só deu notícias de novo 2 anos depois. Dilermando tinha 17 anos e se viu sozinho no Rio, sem dinheiro e sem trabalho. Ele foi salvo por João Pernambuco, que se ofereceu para dividir um quarto com ele e lhe passou alguns alunos. Nesta época, ele também aprendeu a ler música e, a partir de 1935, começou a dar aula todas as tardes na loja A Guitarra de Prata. João Pernambuco, curiosamente, ele era ídolo de Dilermando, ele era professor na loja concorrente, o Cavaquinho de Ouro. Estas lojas eram um ponto de encontro dos astros do rádio. No ano seguinte, Dilermando foi convidado por Renato Mursi para integrar o elenco da rádio transmissora, que hoje é a Rádio Globo. Dilermando fez tanto sucesso que ganhou um programa diário só de violão chamado Variedades Esso. Além disso, ele foi convidado para tocar no Regional de Pixinguinha. Seria o começo de uma carreira de mais de 30 anos no rádio, que foi o principal suporte da reputação de Dilermando como soberano inconteste do violão solo no Brasil. Thank you. Ouvimos de Dilermando Reis a valsa Nuvens que Passam, com o autor ao violão, do LP Recordações, de 1967. Nos anos 40, Dilermando começou a gravar. Ao todo, ele gravou 35 discos em 78 rotações e 25 LPs. Em 53, ele foi para os Estados Unidos, uma rápida temporada de concertos, e acabou contratado por 3 meses pela TV CBS, onde ele foi visto por milhões de americanos. Só que as leis protecionistas do Sindicato dos Músicos Americanos impediram uma renovação do contrato e ele felizmente voltou ao Brasil. Em 56, por influência do presidente Juscelino, ele foi contratado pela Rádio Nacional, onde tinha um programa chamado Sua Majestade o Violão, que no início foi apresentado por Oswaldo Sargentelli. A exposição que um programa solo no rádio lhe dava nessa época era comparável a um programa na TV aberta hoje em dia. Thank you. Ouvimos de Dilermando Reis o choro Contratempo, com o autor ao violão, numa gravação de 1969. Bossa nova, mesmo é ser presidente. O presidente Juscelino era um seresteiro inveterado e contratou Dilermando como professor de sua filha Maristela, mas obviamente ele aproveitava para alugar o Dilermando como acompanhante de noitadas. Ele chegou inclusive a acompanhar o presidente em suas viagens ao Planalto Central, segundo o próprio Dilermando, um lugar ermo e sem conforto, quando Brasília ainda estava sendo construída, e foi o primeiro violonista a tocar na nova capital. Também poder ser um bom artista exclusivista, tomando com Dilermando umas aulinhas de violão. Isso é viver como se aprova. É ser um presidente bossa nova. Juscelino tinha uma admiração fanática pelo Dilermando e, temendo que ele ficasse desamparado na velhice, nomeou o delegado fiscal no Rio de Janeiro para que ele tivesse um bom salário e uma aposentadoria. Isso, obviamente, um episódio lamentável de nepotismo. Dilermando aceitou a nomeação, mas declarou que não podia comprometer seu amigo Juscelino. Abandonou o trabalho de professor, fez um curso no Ministério da Fazenda e cumpriu o turno de delegado paralelamente à sua carreira na Rádio Nacional, que foi até 1969, quando o avanço da televisão levou o rádio a dispensar o seu elenco de artistas. Dilermando Reis continuou gravando LPs até 2 anos antes de falecer, em 77, aos 60 anos. Thank you. ouvimos de Dilermando Reis a valsa Dois Destinos, numa gravação de 68 do LP Saudade de Ouro Preto. O que faz o violão de Dilermando Reis ser tão evocativo, tão sentimental, tão prateado? Bom, inicialmente é a sonoridade das cordas de aço, que ele tocava sem palheta e era capaz de modular como ninguém. Outros violonistas produzem um som estridente, meio anasalado com o metal, mas o Dilermando explorava as vantagens de sua sustentação e conseguia um cantabile de verdade. Este efeito era realçado por uma imensa variedade de vibratos em todas as notas boas do violão, que deformavam a corda de um lado para o outro ou de cima para baixo com igual desenvoltura. O violão seresteiro tem o hábito de tocar as notas dos baixos sempre antecipadas em relação à melodia. Dilermando segue esta prática, mas vai muito além. Enquanto as notas de acompanhamento mantêm um ritmo firme, a melodia passeia, flutua num éter de exaltação emocional, frequentemente se antecipando aos baixos de uma maneira totalmente espontânea e imprevisível. Ou seja, sem ter execução polida de alguém com treinamento clássico, Dilermando constitui um modelo de fraseado intuitivo totalmente apropriado. Thank you. Ouvimos de Dilermando Reis a valsa Se Ela Perguntar, numa gravação de 68, também do LP Saudade de Ouro Preto. Aliás, essa é a música de maior sucesso de Dilermando Reis internacionalmente. Ela é tocada hoje em dia no mundo todo, uma das músicas brasileiras mais conhecidas. Dilermando deixou mais de 120 composições. A sua inspiração para compor valsas é inigualável. Elas estão entre as mais belas valsas brasileiras e só se comparam às de Ernesto Nazaré. Para este programa, eu tentei separar só as excepcionais e acabei escolhendo umas 20. Cada uma tem alguma característica singular. Um de seus maiores sucessos, que era prefixo de um de seus programas, é Uma Valsa e Dois Amores, que brota das profundezas verdes do violão em uma escala pentatônica. Ouvimos de Dilermando Reis, Uma Valsa e Dois Amores, do LP Abismo de Rosas, de 1961. Aqui ouvimos uma outra assinatura de Dilermando, que é o uso do pizzicato, que soa como se fosse uma sucessão de beijinhos. Uma das minhas valsas favoritas é Rosas de Outono, onde cada volteio de frase tem uma intensa plasticidade e complementa a frase anterior. Como músico, eu acredito mais em transpiração do que em inspiração, mas se existe alguma melodia inspirada, aqui está. Ouvimos de Dilermando Reis a valsa Rosas de Outono, com o autor ao violão, numa gravação de 69. Os choros de Dilermando são menos numerosos e mais convencionais, mas alguns deles merecem um lugar no repertório chorão. Neste, por exemplo, uma melodia desconsolada tem os vazios preenchidos por uma profusão de arpejos. Thank you. ouvimos de Dilermando Reis o choro Desengano, do LP Subindo ao Céu, de 1966, interpretado pelo autor. Neste outro choro, dá a impressão que Dilermando está mangando do estilo de tocar da bossa nova, ao qual ele era totalmente avesso. É como se ele dissesse: "Estão vendo? Eu também sei escrever esses acordes dissonantes." Ouvimos de Dilermando Reis o choro Disse-me Disse, numa gravação de 1965 do LP Dilermando Reis apresenta Meu Amigo Violão. Das obras de inspiração regional, há dois batuques que rivalizam com Se Ela Perguntar em popularidade fora do Brasil. Eu gostaria de saber a razão, talvez seja justamente a despretensão. Um deles é esta Conversa de Baiana. Thank you. Ouvimos de Dilermando Reis, Conversa de Baiana, interpretada pelo autor, numa gravação do LP Subindo ao Céu, de 66. Dilermando também escreveu algumas peças regionalistas bem singelas, como este cateretê, Oiá de Rosinha. Ouvimos de Dilermando Reis, Oiá de Rosinha, interpretada pelo autor numa gravação de 1960 do LP Sua Majestade o Violão, volume 2. O estilo de Dilermando como intérprete era tão individual que tudo que ele tocava se tornava de alguma forma Dilermando Reis. Ainda há gente que acredite que Abismo de Rosas ou Sons de Carrilhões sejam de Dilermando. De tal forma, estas músicas ficaram associadas à sua interpretação. O mesmo vale para obras clássicas de Barrios ou Tárrega, ou para peças latino-americanas, como esta samba chilena de Juan Rodríguez. Thank you. ouvimos de Juan Ángel Rodríguez, Coral del Norte, samba chilena, opus 29, número 1, interpretada por Dilermando Reis, extraída do LP Abismo de Rosas, de 61. Aliás, este LP Abismo de Rosas é um dos discos mais célebres da história da música instrumental brasileira. Quando eu era criança, parecia que todo mundo que tinha uma vitrola tinha esse disco. É dos poucos discos de Dilermando que foram transferidos para CD e continua em catálogo até hoje. Minha vida era um palco iluminado. Eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. Uma parceria importantíssima de Dilermando é aquela com o seresteiro Francisco Petrônio, um dos últimos cantores fiéis à estética da velha guarda e que continuou ativo nos anos 60 e 70. Eles gravaram 7 LPs juntos, que são verdadeiras aulas de acompanhamento. Dilermando exibe a arte de preencher as lacunas da linha melódica e cria uma trama contrapontística que se retorce ao redor da melodia principal. No alto da montanha verdejante, a lira de cantor em serenata reclama na janela sua amante ao som da melodia apaixonada das cordas de sonoro violão. Confessa um seresteiro a sua amada o que dentro lhe dita o coração. Ó linda imagem de mulher que me seduz, ai, se eu pudesse, tu estarias no altar. És a rainha dos meus sonhos, a luz. És malandrinha, não precisas trabalhar. Acorda, minha bela namorada, a lua nos convida a passear. Seus raios iluminam toda a estrada por onde nós havemos de passar. A rua está deserta, bem querida. Ouvir bem junto a mim o som do pio, e quando a madrugada já surgida, os pombos voltarão para os seus ninhos. Ó linda imagem de mulher que me seduz, ai, se eu pudesse, tu estarias num altar. És a rainha dos meus sonhos, a luz. És malandrinha, não precisas trabalhar. Ouvimos de Freire Júnior, Malandrinha, com Francisco Petrônio, acompanhado por Dilermando Reis ao violão. Um acompanhamento exemplar, e os violonistas mais jovens deveriam tomá-lo como exemplo de sensatez. Felizmente, há estudiosos da obra de violão de Dilermando Reis, e o mais importante deles é Ivan Pascoito, que tem editado muito de sua música, tanto no Brasil quanto no exterior. E é ao Ivan que vão nossos agradecimentos por ter providenciado as gravações para este programa. Se quiser enviar seus comentários, utilize o e-mail violão@culturafm.com.br.